там контроль. У мене така карта. Sendo 223, vamos passar 5.000, passar de quando for possível voar direto do chão. Afirme a prioridade para o destino, eu passarei 223. Aguarde só um minuto. Avos 2783, chame Recife, frequência 1288, alterna 1260. 7288 e 1260. O ideal para o 2226 é 255. Passarei no 2223, mantenha o perfil da saída. Temos uma aeronave em aproximação no setor sudoeste. 223. 073, autorizado Salvador para Salvador, 1000 pés, decolada 1-0 com curva posição com proa noroeste, direto da posição 0, e chamo o transponder 0157, controle 120 decimal 1. Controle cidade baixa, mais cidade baixa. Mike Juliette Romeu. Papapá, Charles Sierra Romeu. E o papapá Mike, Golf Mike, fica atento a um tráfego mantendo 500 pés em aproximação para a Cidade Baixa. Passaria do 2223, autorizado para o Odielefa. Grato para o Odielefa, 2223. Salvador, 3304, cruza 210 para 1160. Então 3304, acione identificação, via chegada Bonfim, desça para o nível de voo 060, ajuste 1013. 060 na chegada Bonfim, 3304. Gente, papapá, Charlie Sierra Romeu, autorizado a proa do destino. Tem a frequência livre para autocoordenação. Olimpo 01, autorizado Salvador para Salvador, inicialmente nível autorizado 105, decola da 10, comprou direta, posição com curva à direita, aguardando liberação do controle para seguir para a área Netuno. O transponder 5033, controle 120 decimal 8. Pois 01 só confirma o estimado sobrevoo na área Netuno? Né, 30 minutos na área Netuno. Autorizado o TAC 70 até o altímetro 63, confirma o que eu vi. autorização até interceptar no hotel? Identifique a atenção, um helicóptero realizando um cheque no pátio militar, ele irá realizar um over em 30 pés. Fique atento ao tráfego. Eric Airline 229, Spoke Dance via Amman Arrival to Central Flight Level 060, finish 1013. 3304, confirme se tem condições de manter a presente velocidade na minha proximidade de Duna. 250 nós eu consigo manter até próximo, beleza? Essa que eu estou agora não, tem que reduzir. Ciente. American Line 229, reduce speed to 220 knots. Hello to 220 knots, American 229. Tan 3304, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 205. Proa 205, Tan 3304, pode ser a proa de duna, beleza? Negativo, TAM 3304, sobre vetoração, esquerda 205. Tá bom, esquerda pro 205, 3304. Prossiga. O Marinha 7073 informou que iria fazer um check no PAD. Quando finalizar, seria solicitar o ataque. Foi informado pela aeronave. Sim. Marinha 7073 na escuta. Gente, vai necessitar de quanto tempo para realizar o check? Ajuste no 013. 3304. Mike, off, Mike, controle. Papapá, Mike, Golf, Mike, controle, Salvador. Papapá, Mike, Golf, Mike, controle. Passando zona estabilizada, Gol 2, zona 99. Gol 2199, complete final do procedimento LS X-Ray, chame torre 118, decimal 95. 1895, obrigado, até daqui a pouco. Oi, Salvador, bom dia, Gol 2199, final da 10, baixou e travou, nada, você escuta. Gol 2199, bom dia, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Sim, é que não se escuta. Controle, ação 3304. Prossiga, ação 3304. Nós vamos manter essa proa até interceptar o localizador, seria? Negativo, vamos ver. Serão dadas novas proas do ação 3304. Ok, Olimpo 01 na base do cruzamento. Estação via chegada Mari, desça para o nível de voo 060, ajuste na 093. Chegada Mari, 060, 093. Pista 10, Gol 2099. American Line 229, descente o 4000 feet, inicial 013. 0134 da Alcina, quilo. Correção 2796, informação quilo, confere aguardo menos para a copa. Atividade Romeu, mantenha 500 pés sem interferir na aproximação. Atingiu 3.3304. 3304, desça para 2.000 pés. 2.000 pés, são 3304. 3304, curva esquerda para o 1180. Esquerda para o 1180, 3304. Autorizado cruzamento, táxi via Delta, Alfa, reporta antes da Juliette. Vai reportar estabilizar 3304. 0135, mantenha no 1500 pés, ingresso no corredor Vera Cruz, reporte no através de Vera Cruz. Negativo, o hotel Juliette Serra. Ingresse via corredores, informa ajuste no 013. American Airlines 229, descend 3,000 feet, NH 1013. 013, 3,000 feet, American 229. Estabilizou, 3304. São 3304, complete final do procedimento LS Express, chame torre 118, decimal 95. São 3304. Campinas, autorizado 340, decola da 110 com primeira curva à direita na saída da Eulês da Morte. Topes 110 é primeira aerovia, após curva e conforme. Transponder 5070, controle em 120, decimal 1. 340 para Campinas, decola da 10 com curva direita da Eulês da Morte, topes 110 após conforme a rota, 5070, transponder, controle após 201. Azul 2796, transponder 0264, controle em 120, decimal 8. São Pessoa, nível 170, saída Conde, com a pista 190, 0264, transponder com 208. Sinal 1260. Preciso 288, hotel 1260, passarei 2223. Marinha 7073, autorizada até intersecção hotel. O altímetro é 1013, confirma o POV? Falar das restrições de altitude em TAP, eu acho, né? 63, 1 ou 2? Isso, a restrição de altitude em TAP, 63, 1 ou 2? 7073, confirma o POV. São 3304, no solo 120, direita, taxiway Golf, solo 121, decimal 1. Golf 211. Linha 7073, pronto, decolagem? Ok, comprou a Noroeste, autorizado da presente, vento variável 79. Gente, é com gostoso de agilizar o cruzamento do campo, Marinha 7073. Autorizado de imediato, agilizando. Solo Salvador, bom dia, tá 3304 de grau. 3304, bom dia, tá que teve alta, importante da Juliette. Fazendo a Juliette. Estando agora. Salvador Tower, American 229, runway 10, 5 mile final. America 229, I have been sighting there to land runway 10, wind 360 degrees, 5 knots. Good land, runway 10, American 229. T073, decolado aos 22, aguarda transferência. Aguarda transferência, passando pelo chefe. Gente, Max, já te amei. Gente, Olimpo 01, mantenha ponto de espera. Linha 7073, chamo controle, 120, décima 8. 120, Marinha 7073, mantenha-se em condições visuais, na linha do litoral, mantendo 500 metros, suporte no farol da barra. Ana Copa, informo que a sua notificação não se encontra aqui no sistema, se encontra vencida, tem alguma DLA? Chanel 6312, autorizado 2000 pés, 2073, reposta habilitada. Autorizado 2000, autorizado DLA, semana está liberado, 6312. Foi 79.000 autorizado, pushback acionar, eu posso táxi. Papa Romeu, Hotel Juliette Serra, mantenha corredor Vera Cruz, reporte no através de Paris. Reportará no através de Paris, Hotel Juliette Serra. America 229 on the ground at 24, lead by right, XA Foxtrot, call ground 121, that's my one. Ground Foxtrot and ground for American 229. Skyline 229, leaving right and taxi wing via Alpha, it reports before taxi wing Juliet. 304 Alfa Juliette, até o Gate 01. Alfa Juliette, Gate 01, 304. Mike Romeo Alfa, na escuta. Pia. 2320. Se deslocando com o ProSul, uma linha do litoral, visual com o helicóptero da Marinha, Mike, da Contrão. Chanel 6312, informa a aeronave mantendo 510 no setor sul de Sintra, não irá interferir na sua aproximação. Um helicóptero. Chegou, que a aeronave passando o Duna agora. Oito é o controle. Confirma, Patiel 5. Estão corrigindo em Rimar e o POB por gentileza. Chanel 6312, completo final do procedimento LSXV, chame torre 198, decimal 95. 295, Chanel 6312. A gente chama o controle, chama a torre 198, decimal 95, altímetro no aeródromo 1014, um bom voo. Ground American 229, taxi on Alpha. Chanel 6312. 2796 azul para o táxi, com 44 a bordo, Maceió é alternativa, com 3 horas de autonomia. Confirma somente para ouvir? 4-4. Aqui é via Pati 1 no Índia, ponto de espera 2 em 1 na noite, 19, 5 altímetro, 1014, bom voo. Federal 9970, táxi, correção, livre de pushback acionamento após a passagem da TR retaguarda, reporta pro táxi. Ground American 229, taxi on Alpha 13. 229, approve taxi by Alpha, report before taxi by Juliet. Okay, Alpha taxi, report before taxi Juliet, American 229. Pro direto da BR-324, rumo norte, o Mike Juliet Romeu. Papapá Mike Juliet Romeu, após a passagem da aeronave na aproximação, autorizado, mantendo 500 pés no escudo do controle. Está superada a retaguarda do mesmo, iniciando o Mike Juliet Romeu. Oceania 6312, pista livre, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento variável 5 nós. Livre pouso na pista 10, Oceania 6312. Mike Romeu Alfa, prossiga. Mike Romeu Alfa, acionado, pronto a decolagem, comprou a noite. Gente, reporta fora do solo, Mike Romeu Alfa, não há tráfego a reportar no setor. Prossiga, Papatango, Lima, Zulu Golf. Lima, Zulu Golf, confirme o tipo do equipamento, pessoas a bordo. Gate 1-1. Juliet, Gate 1-1, American 229. Mas o 2796 mantém o ponto de espera. Linha 70773, controle. Linha 7073. Patango Lima Zulu Golf. Estou de Amã para testar a chegada, reporte para a descida. Terceira no zero. Correu, Mike Romeu. O Mike Romeu Alfa, prosseguindo. É, fora do solo, né, Imar? Sim, prosseguindo com o Pro Noroeste, informa o tráfego agora, um Alfa Serra 65, até o Gilé de Serra, prosseguindo para a rotatória, reporta visual com o tráfego. Ok, orientou pro Noroeste, fora do solo, mas ainda não viu o usual, o Mike Romeu. Oxalé 63 no 2 no solo, ao 30, livro agora direito no 21, décima 1. 21, bom dia. Bom dia. Ficará atento, o Mike Juliet Romeu. Adoro Juliet Sierra, fica atento a um tráfego, posição 2 horas, 4 milhas, mantendo 500 pés, um Alfa Sierra 50. Atmosfera 1895, loja de picadores, 0997. Solo Oceanair 63, 12, Citron Alfa. Azul 2796, pista livre, decolagem autorizada, pista 10, vento variável 59. Boa, 2796, Citron Alfa. Salvador, hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, informação de tráfego, Alfa Serra 50. A sua direita, posição de 3 horas. Ok, avistado. 17 final da 17, reporta vertical da Enrimal até a direita. Direita Serra copiou? É, poderia repetir, por favor? 17 final da 17, reporta curta final. Reportará a curta final da 17 até a direita. Mike Romeu Alfa, tráfego ultrapassado, controle 120, décima 8. Gente, Mike Juliette Romeu. 120 decimal 8 para ser ultrapassado. 1208, Romeu. Azul 2796, decolado ao 32, controle 120 decimal 8, bom voo. 20 decimal 8, azul 2796, obrigado. 2, 9970, bom dia. Bom dia, Sideral, mantenha o ponto de espera. Mike Romeo Alfa. Papapapá, Mike Romeo Alfa, mantém-se em condições de drive, fica atento ao tráfego, mantendo 500 pés na posição de 9 horas, com helicóptero. Controle de azul 2796. A aeronave chama o controle, informação sobre a modulada. O azul 2796, já. Azul 2796, contato radar na decolagem, suba via saída Conde para o nível 1179. Podia repetir o final da mensagem? Azul 2796, contato radar na decolagem, suba via saída Conde para o nível de voo 1970. Em ascensão na Conde para o 1970, azul 2796. Salvadoro 4299, está na 22, prospecto também. 09. Ok, vamos lá, senhor. É, boa sorte. Ok, perdeu a fonte, podemos estar aqui na 3. Assim, vai ingressar agora esse parqueamento. Ah, sim. Confirmando, coordenação, escola de Deus. Gente, mantém um ponto de espera inicialmente. Vale pro Sideral. Gente, mantém a posição Sideral 9970. Prossiga, Michael, meu alfa. Confirme, realizará o pouso, mas de Deus. Gente, tem a frequência livre, o Michael, meu alfa. Na linha, mantém captura no zero. Hotel Gilete Serra, solo ao 35, autorizado backtrack, táxi até o parte 4, reposta livre na pista. Federal 9970, decolado aos 36, controle 1208, boa viagem. 208, boa. O Gol, desça para 2000 pés, ajuste 1014, autorizado ele a sexo da pista 10, rapaz estabilizado. Controle, bom dia, Federal 9970, cruzando 1300. Papatango Lima do Lugolf, confirme sua intenção. Pouso na 17. Federal 9970, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para o nível de voo 340. Via Momo para o 340, Federal 9970. Salvador Approach Control, good morning, 3859, using 190 down to 160, we have Lima. Sun 3859 is qualified then, sent via Bon Arrival to flight level 050 KNH 1014. Down to flight level 050 via Bon Arrival, down 3859. Taxi Azul 4299, com POD de 82, 5 horas de autonomia, Zena Ribeirão Preto. Chefe, na frequência livre, da Gilé de Serra, bom dia. Com POD de 82, 5 horas de autonomia, alterna Ribeirão Preto. Taxi EV ainda, vamos ficar a torre 1995, 8.014, bom voo. 1014 via ainda, quando tiver a chama 2895 Azul, 4299. Gente, Olimpo 01, livrando agora na foto, chama solo 121, décimo 1. Para informação, seu plano acaba de vencer. Afirma, afirma, o Olimpo 01, o reporta, corrige, chama solo agora, reporta pronto, pode esperar. Salvador, bom dia, 4299, pode esperar da 1-0. Mike, Juliette, Romeu, foi rotatória. Levou a rotatória, Mike, Juliette, Romeu. O Olimpo 01, prossigo. 27. Viu? Temperatura 27 graus. Mike Juliette Romeu, reporta. Confirmando, confirma o local de pouso. Espaço geral, espaço 5 para abastecimento, Mike Juliette. Gente, reporta vertical da Enrimar, Mike Juliette Romeu. Segue com o plano da Enrimar, está presente, Mike Juliette Romeu. 299, decolado aos 42, controle no 20, 208. 208, bom dia. Primeira curva direita na saída da Eule da Morte. O peso 10, salvar, após salvar, está em conforto. Transponder 5077, controle 120, 208. 2545. 1245, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, o 4299. Azul 4299, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível de voo 340. Ok, ciente. Poderia coordenar o 320 e da Leda ou da EL da presente? Autorizado Leda, aguarde coordenação do nível final. Leda, ciente, guardando 320, 4299. Capatango Lima, Azul Golf, completo final do procedimento, ELSX3, chame torre 118-95. Azul 4299, autorizado nível final como 320, tudo no tempo. Beleza, assente o ano ledo, obrigado, 4299. Azul 4299, Juliette, 41 no Índia, 1895, altímetro 1014. Desça para 2000 pés, ajuste no 014, autorizado LSX-Ray Correction, turn 3859, descent to 2000 feet, NH 1014, clear LSX-Ray of runway 10, report established. Descent to 2000 clear for the approach, turn 3859. Tempo 01, a linha I decola pista 10, vento 040 graus, 06 12 de nós. Mas o Logolf livre pousa no 7, vento 050 graus, 0612 de nós. Mike Juliette Romeu, informação de trato, Charlie 402, curta final 17, reporte quando visual com o mesmo e reporte final de 2 milhas no 7. Se a retratória reportará que visual com o mesmo, Mike Juliette Romeu. Juliette Romeu autorizado, prosseguir final no 7. Afirmativo, final no 7, Mike Juliette Romeu, contatório. Autorizado, reporte TAC. Lima Zulu Golf, solo 47, confirmando 45. Frequência livre estacionar, Lima Zulu Golf. Decolou 47, chame o controle 120, décima 80. Agora pro controle, 120, décima 80, Olympus 01. Controle Salvador, muito boa tarde, ou melhor, muito bom dia. Olympus 01, decolado cruzando 1.700 pés. Juliette Romeu, livre pouso, pista 197, vento 060 graus, 03 nós. Está na base, vai girar final, mais Juliette Romeu. Sucesso da área? Afirmativo, Olympus 01. Gente, Olympus 01. Salvador de Azul 27 novamente. 20 graus 059, Mike Juliette Romeu. 0205, Mike Juliette Romeu livre. Azul 2796, tudo e mantenha o nível de voo 190. Autorizado 190, 2796. Azul 4299, chame Recife, frequência 13325, alternando 3395. 3325, 3395, bom trabalho. Juliette Romeu, considere o solo 50, frequência livre estacionar, por gentileza, 1234. 1234, mais três. Marinha 7073, mantenha-se em condições visuais, 500 pés na linha do litoral. Reporte no parque de situação. Dois a bordo? Alex, 122 a bordo, taxi a linha 21, Índia, ponto de Veradão, e 1 no noite do 195, altímetro 1014, bom voo. Controle. Marinha 7073, mantém a linha do litoral, reporte no Parque do Sul. Azul 2796, passando a posição Conde, serviço radar encerrado, sub mantém o nível de voo 190, chame controle Aracaju na frequência 120 decimal 3. 203, deixa eu fazer, boa. Last runway 10. Transfer 859, vehicle animal A10, wing 350-030-3 knots. Clear to land, runway 10, turn 3859. Voador 3304, pronto copiar Brasília. 3304, informação Lima, impulso ao ar, um minuto, copia. Da Lima está pronto, copo. Um minuto, copo. Juliette Romeu ainda na escuta da torre? Bonita 3179, visual contrato na curta final no zero? Bom. Então 3179, após a passagem do trato na curta final, ali mantém pista no zero. Escuta, Mike, ok, por gentileza, stand by no transponder. Stand by no transponder, Mike, Lecomel. Transponder 5116, controle em 120, decimal 8. 116, transponder 1208, é o transponder. 3304, protegimento correto, a bota pronto para o pushback e acionamento. Salvador, gol 2196, informação Lima, Porto Seguro. Lima? Gol 2196, informação Lima, para Porto Seguro. 2196, informação Lima, aguarda, Paulo. Aguarda. Então 3859, solo 55, libra próximo na direita e chama o solo 121 no decimal 1. 121-3859, thank you. Sorry, 121 decimal 1, então 3859. Portanto, chama a torre? Torre, frequência 118 decimal 9. Marinha 7073, reporte na vertical do farol de Itapuã. Farol de Itapuã. 3179, livre da colagem em pista 1-0, vento 360 graus, 05 nós. Patango Tango, autorizado o cruzamento, da 17, Quebec, Mike Lima. Na Lima mantém, chama o solo 1211. Salvador Ground, 3859. Confirm 3859. Confirm, 3859, approve text via Alpha Juliet to gate 04. Alpha Juliet to gate 04 to 3859. Quieto no hotel, aqui vindo aqui da do mar. Marinha 0073, vento 02, 0 grau, 039, conforme solicitado, autorizado, hotel, reporte no solo. É, 3. Já 3179, decolou 57, chame o controle 120, decimal 80, bom voo. 08, obrigado, bom dia, Cereza, 3179. Controle Salvador, bom dia, TAM 3179. TAM 3179, contato radar na decolagem, suba via saída da IEL para o nível de voo 320. Via da IEL 320, quando possível, aguarda para o Agileda, TAM 3179. TAM 3179, após 2000 pés, autorizado Leda. Ok, passando 2000, voando Leda, TAM 3179, graças. Autorizado para Porto Seguro, nível 360. Paulo da pista 0, primeira curva 6, na traída da EL, Leda, Leda B10. Por e após Upper 850. Transponder 5120, controle 120.8, voo 2196. 3196, protegimento só, reporta pronto para o que estiver aqui assinando. Reportará para posicionamento 2190. Pro Apolo, já livrou aqui o hotel pela Alfa aqui, o tráfego da TAM, já tá na final pro hotel. Reportando através de gate 06. Tem que ter autorização, só aguarde um minuto, confirma pra eu ver. Tem. Tango Tango, copia? Autorizado IRC, inicialmente restrito no 1000 pés, um corredor axé, decola da 1-0 com curva direita, após mantém restrito aguardando a liberação do controle para estender para o 1-0-5, transponder 5-1-1-0 e o controle 1-2-0 decimal 8. Identificação via chegada Bonf, desça para o nível de voo 060, ajuste na 014. Aqui é o 060, ajuste no 014. Alfa Tango, desconsidera a cópia, ok? Vou verificar o nível. Gente, vamos no Rádio 3, chama novamente. Taxi via parte 1, contornando o pátio até o pátio 3, reporta quando no pátio 3. Posição 6, pronto para posicionamento, posição 6. Guarda para o que tiver questionamento. Guarda. Aguarda cópia número 3. Tem que mais prosseguir.